base de carga de alfa, tá? 3217. Toma o Salvador, muito boa tarde, com o 19, 35, outra não escuta. 755. Para Confins 360, prepare gole, Gonza e aguarde cópia. Gole, Gonza, aguarda cópia, 97. Paulo Salvador, gol na 95, livrota na sua escuta. 5, siga direto em frente, Alfa Índio, portão será de número. Número 3. Alfa Índia pro 03, gol 1925. Salvador, Oxaná 6321 para o pushback. Autorizado o pushback, informe o pronto para o táxi 6321. 6321. Decolou os 34, chame o controle 1 no 9, decima 8. 19, 8, obrigado. Nada. Controle Salvador, tá 38, 35, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, 38, 35, suba ao 380, saída gole. Ativo, 38, 35. 30, vamos botar. Essa é a Alfa, pode esperar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, prossiga em frente e atente para o sinalizador 1925. Sim, a gente vai prosseguir em frente via Índia. Atento, 1925. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6720. Passou 220 para 150. Boa tarde, 6720. Identifique e desça ao nível 040. Oi, na proa da posição em pitch. Identificou, descendo para 40, direto em pitch, 6720. Então, via parte de carga, quilo e alfa, o 6321. Correto. Polo 785 decolou aos 37, chame o controle 1 no 9 decimal 8. 98, boa tarde. Boa. 1-0. Controle igual no 785, gole Blaze. Suba ao 360, gol no 785, vigilância. Restrito 360, 785. Capão, vou dar para a parte. Vou no 96. Brasília agora, 1, 2, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, informe seu estimado de pouso, Juliette Serra Tango. Boa tarde, tá? 3217. 3217, boa tarde, autorizado alinhar e decolada, pista 28, o vento é de 210 graus com 13 nós. Autorizado alinhar e decolada, tá? 3217. Autorizado. O 755 da Gol está pronto para copiar? Pronto para cópia. Está autorizado para confins nível de voo 360, Aperuísque 58. Decola da pista 28, cumpre o perfil da saída Gol e transição Gonza. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.30. E o seu código transponder 5116. Gol no 755. Autorizado, 360, Pelantejo 58, após decolando da 28 na Gole, transição Gonza. 119.8 o controle, 118.13 a torre, 5116 o transponder, gol no 755. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento no 755. Tá pronto, no portão 4, no 755. Autorizado, reporte táxi no 755. Tra- Tem 3835, chame o centro 13325, alterne 1288. 3 Congonhas, 360, aguarde cópia, no 0 no 3, prepare a saída Gole, transição Gonza, 1-0 no 3. Guardando, obrigado. 3-2-1-7, Gole. 3-2-1-7, boa tarde, suba ao 360, de novo. 360, 3-2-1-7. Meia 321, boa tarde, autorizado alinhar e decolar da pista 28, vento de 220 graus com 1-0 nós. Alinha e decola, Oxenar 6321. No 785, suba ao 400. Chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 400-3325-288, boa tarde. É 321, decolou aos 42, chame o controle 1-9-8. 119-8-6321, bom fim de semana. Igualmente. Oceanar 6321, transfere. Oceanar 6321, suba ao 340, saída Gole. 340, Gole é a saída, 6321. Webjet 6720, desça para 2000 pés, ajuste no 013, informe estabilizado IDS. 2000 pés, no 013, informa estabilizado, 6720. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Ingressa Alfa, pode prosseguir direto na Alfa. Direto na Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá, chame torre 718 30, gol no 755. Direto Alfa, ponto de espera 28 30, no 755. 5, 4, 8. Ah, Sente, aqui vai precisar só mais à frente. Controle Salvador, voo no 395, está cruzando 180. Voo no 395, desça ao 040, chegada Cari. Identifique, vigilância. 040, identifique, chegada Cari. 390, Sete, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. O 3325, 288, boa tarde. Decimal 3, 6720. Boa tarde, continue a aproximação, reporte visual com a 28, o vento é de 220 graus com 11 nós. Boa tarde, visual, 6720. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Tango Gosto, que eu acho que aceita na informação Alfa. 1925, sente da informação Alfa para Brasília. Boa tarde, prepare Gole ou fita, guarde cópia, 1925. Gole ou fita, vai guardar cópia, 1925. Controle Salvador, boa, o Papatá Golf Kilo Oscar, centro da alta. Golf Kilo Oscar. Acione código 0211. Sob vetoração, curva direita, rua na proa 100. Direita 100, acionado 0211, Golf Kilo Oscar. Está na descida, senhor. Desça e mantenha 3 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no 3. Pet 3000, 1013. A intenção, senhor, seria prosseguir na proa do VLR para a pouso da 17 para a modificação de plano posteriormente. A pista em uso é a 28. Se o senhor voar na proa do VOR, o senhor vai de encontro com as aeronaves que estão decolando. Sim, a gente poderia sair na rotatória, então? Vamos Salvador Approach Control, K8002, passage flight level 170, Alpha Information. Frequência do controle 119.8, a torre 11830. E o código transponder 5123, gol 1013. 30 São Paulo, 660 via rota sobre voo. Tricolor 28 no perfil Gole Gonza, controle 198, torre 183 e o transponder 5123. É o gol 1013. Correto, informe, pronto para puxo e acionamento. Informaremos, 1013. 1925 da Gol, tá pronto, cópia. Pronto, cópia na 925. Brasília 360 autorizada, Perzulu no 7. Decola da pista 28, execute o perfil da saída Gole e transição Ofito. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30. Seu código transponder 5120, gol no 925. Afirmativo, autorizado Brasília 360 via Upper Zulu 17, decola 28, com perfil da Gole, transição Ofito 119.8 é o controle, a torre 118.30 e transponder 5120, gol 1925. Correto, informe, pronto para o push, acionamento no 925. Formará pronto para pushback, acionamento no 925. Juliette Serratão, controle. Objeto 6720 no solo aos 50, libere a esquerda e chame 121 decimal 9. 219. Gravado. Na penetrada do carro. Autorizado no solo, recebeu autorização para Brumado? Ah, está no meu controle. A mudança está com uma guarda bem satisfeita. Não. O senhor me disse que a radial era 270, mas o senhor não modificou o destino. Não me disse em momento algum que iria prosseguir para Brumado. Não, está no fim. Está na guarda. Salvador, boa tarde, a 6720 liberou na última. Gente, 6720, pode prosseguir até o portão 4, está autorizado o ingresso na próxima, sua direita e portão 4. Na direita, portão 4, 6720. Salvador, gol 1013, pushback do 02. Guardando com a equipe de solo, vai passar a aeronave da Webjet a cauda após a aeronave parquear no portão 4, só pode executar o pushback, informe táxi 10013. Sim, após o Web passando a retaguarda, para o 04, as vidas pushback, gol 1013. Atingindo 040, gol 1395. 1395, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, informe estabilizado LS. Afirmativo 2013, informaremos estabilizado. Gol 1395. Juliette Serratango, seu estimado de pouso é os 2040 para Brumado? Negativo. Está autorizada a mudança de destino. Reassuma a navegação em rota, chame o centro Recife. 13325, alterne 1288. 1325, 1288. Correto. Alô, Salvador, é o Gol, Gol, Fiosca Charlie. Para o solo Salvador? Sim, é manutenção solicitando reboque daqui da posição 1 até o pátio 3, posição 9. Qual é a matrícula da aeronave? Golf Oscar Charlie. Golf Oscar Charlie, aguarde o instante, ok? Aguarde o instante, nós temos aeronave que vai abandonar o setor. Mantenha escuta, aguarde para a autorização de reboque. Ok, obrigado, senhor. Ok, tá pronto, tá autorizado, alinhar e manter. É, nós tínhamos informado pronto, faz tempo já. Pushback, executando pushback, deixando a sua cauda voltada para a cabeceira 10, vai ficar pro aí com a aeronave que tá executando no portão 2. Tem condições de iniciar agora? Tem condição de ficar no caso de frente para ele. Exatamente, ficará de frente assim que ele taxiar, eu vou liberar o seu reboque lá pro pátio 3. Positivo, senhor. Então, posso fazer sim. Executado. Tá ok. Vou iniciar agora, tá? Ponto de decolagem. Um vento de 220 graus, 10 mais. Já decolagem, mais 755. Boa tarde, é o Gol 1902 com informação alta. Controle Salvador, eu vou 1692, boa tarde. 1692. 1692, boa tarde. Identifique, desça o nível 050, chegada Cádiz. Confirme o nível, por gentileza. 050. Contato 050, vou no menos 2, está. Final. 3235, como é a frequência de Mordura? Transforma 2064. Gol 1003 para o táxi, temos 4 horas e 50 de autonomia. Galeão com 65 no PV. Sua direita, Índia Alfa, prossiga ponto de espera da 28, quando lá chame torre 11830, gol 1013. Autorizado, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera 183. Obrigado, bom serviço no 03. Obrigado, igualmente. QNH-002 descending to 2000 feet, QNH-1013, report status localized of course. Descending to 2000 feet. Controle ao golo 755, cruza 2 e 500, gole. 1755, suba 360, está sob vigilância. 360. Estabilizou? Estabilizou? Termatião. Sistema torre 1 no 8, decimal 3. 2883, gol no 3, vamos lá. Salvador, é o gol no 3, 9, 5, para final da 2 vezes. Com Pode prosseguir o reboque para o Pátio 3, Golf Oscar Charlie. Obrigado, senhor. Prosseguindo. Ativa só agora, a 1200 metros. Ok, está considerando o visual nos mínimos. É, confirme, o balizamento interfere na facilidade para mais ou menos avistar? O balizamento, para a intensidade está bem, bem pequena, bem, bem baixa. E avistamos a 1200, mas agora com visibilidade de 10 km, está bem tranquilo. 1200, 1300 metros. Ok, já está livre o pouso. Não, agora que eu baixei mesmo, desliguei o balizamento, porque como estou considerando a visual nos mínimos, só para ver se ajuda ou não esse balizamento aceso nessa condição. Ah, entendi. É, realmente, se piorar um pouquinho a visibilidade, aí vai ajudar bem, mas por enquanto está bem tranquila. Só para confirmar, a pista opera em toda extensão, positivo? É toda extensão, o vento agora dos 220 graus, 109, livre pouso. Ciente, livre pouso, Gono 395. Cinco no solo, 59, livre à esquerda, chame 129 solo, antes da Alfa. 29 da Alfa. Controle, o Golf Lasca, uma milha e meia da rotatória, já avisou com a 17. Chame Torre, 1 no 8, decimal 3. Passa pra ele, obrigado. Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporta para Juliette, 1395. Bravo, Alfa, Oscar, over Regis, and over. 1755, chame o centro, Recife, 13325, alterna 1288. Vamos que lógico. Establish on the localizer, 8002. Call tower 118, decimal 3, 8002. Tower 8002. Gol 1925, está pronto para pushback, acionamento no 3. No portão 3, ok. Está autorizado, reporte pronto para o táxi, gol 1925. Autorizado, reportará para o táxi no 925. Roger, continue approach and send by 4-lane clearance report, runway inside. Will call, 8002. Juliette, prossiga para o portão de número 8. Juliette, para o 8, observa tráfego. No meio, no 2, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 3, informe estabilizado, LF. E descendo para 2.000 pés, com 3, informará estabilizado, no meio, no 2. Alfa 5-0.